Um cilindro branco de fibra carbono balança nas ondas frias do Atlântico Norte. O que acontece quando a inovação tecnológica desafia as leis matemáticas mais antigas do abismo? Analisaremos os dados físicos e a cronologia exata da última descida do submersível Titan. O casco reflete a luz da manhã de 18 de junho de 2023. Dentro dele, 5 passageiros aguardam o início de uma descida controlada de quase 4 quilômetros. O destino é a planície lamentosa onde repousam os destroços do Titanic. Para chegar lá, o veículo precisa atravessar uma coluna de água que escurece gradativamente. A cada metro de descida, o peso do oceano aumenta de forma constante e rigorosamente calculável. A engenharia naval tradicional dita o uso exclusivo de esferas de titânio para suportar essa carga. Uma geometria esférica garante que não haja pontos fracos na distribuição das forças hidrostáticas. O Titã, no entanto, aposta em uma geometria cilíndrica e materiais compostos, monitorados por sensores acústicos internos. A operação de mergulho é oficialmente autorizada pela equipe de superfície. A pesada escotilha de titânio é selada por fora com 17 parafusos de alta resistência. A plataforma de lançamento submerge lentamente nas águas geladas da superfície. O veículo de 23 mil libras inicia sua jornada para longe da luz solar. O suporte flutuante desaparece, deixando apenas a comunicação acústica como elo com a superfície iluminada. Abaixo da superfície iluminada, o casco do submersível enfrenta uma matemática estrita. A profundidade-alvo da expedição é de 3.800 metros. Nessa cota específica, a pressão da água atinge a marca de 380 atmosferas. Isso equivale a carregar o peso de um elefante adulto em cada polegada quadrada da estrutura externa. Desde os mergulhos históricos do batiscafo Triste em 1960, a ciência confia no formato esférico. Uma esfera distribui a força externa da coluna de água de maneira perfeitamente uniforme. A empresa OceanGate escolheu um caminho estrutural radicalmente diferente para o projeto do Titã. Para acomodar 5 passageiros, o submersível foi construído como um tubo alongado. O corpo central consistia em 800 lamadas de fibra carbono, curadas em um forno de alta temperatura. Esse cilindro escuro de 5 polegadas de espessura foi colado a anéis de titânio em cada extremidade. Uma cúpula frontal metálica abrigava a única vigia de acrílico espesso do veículo. A fibra carbono é leve e extremamente resistente à tração, características valiosas na indústria aeroespacial. Mas no fundo do mar, o desafio primário não é a tração, é a compressão contínua. A cada mergulho anterior, o casco do Titã sofria uma compressão microscópica sobre o peso da água. O material composto não é isotrópico, o que significa que não responde à pressão de forma igual em todas as direções. Para mitigar o risco, os projetistas instalaram um sistema de monitoramento acústico em tempo real. A premissa era que microfissuras na fibra emitiriam sons detectáveis antes de uma falha catastrófica. Isso daria tempo suficiente para a tripulação abortar a missão e soltar os lastros de emergência. Com os microfones internos ativados, o veículo cruza a marca dos 1.000 metros de profundidade. A marca dos 1.000 metros dita o fim da luz solar e o início da escuridão total. A descida planejada exige um ritmo constante dos propulsores elétricos, descendo 30 metros por minuto. O relógio marca 10 horas e 47 minutos da manhã, horário local. O Titã já ultrapassa a barreira dos 3.000 metros de profundidade. A temperatura da água do mar ao redor do veículo cai para impressionantes 2 graus Celsius. Neste ponto do trajeto, a estrutura mista de fibra e titânio é espremida por mais de 300 atmosferas. O casco cilíndrico encolhe fisicamente sob a força invisível da água salgada, reduzindo o volume interno em milímetros cruciais. O sistema de comunicação envia pings de localização a cada 15 minutos para o navio Polar Prince. A navegação no abismo depende inteiramente dessas trocas de dados acústicos. Ondas de rádio e sinais de GPS não penetram a densidade do oceano profundo. Dentro do tubo de 5 metros de comprimento, o espaço físico é severamente restrito. Os passageiros sentam-se no piso metálico, observando as telas de navegação e a escuridão além da vigia frontal. A temperatura interna despenca, forçando a tripulação a vestir camadas grossas de roupa térmica. Os pequenos motores emitem um zumbido contínuo enquanto os pilotos ajustam a trajetória final. Os registros oficiais da missão mostram que o mergulho prosseguia sem nenhuma anomalia reportada. A comunicação por texto indicava que a operação ocorria estritamente dentro dos parâmetros esperados. A aproximação do leito oceânico é sempre a fase mais crítica de qualquer missão profunda. O veículo precisa desacelerar gradualmente, soltar parte do peso e estabelecer uma flutuabilidade neutra. Apenas o computador de bordo pode registrar o estresse mecânico nas camadas de fibra de carbono. O relógio da missão atinge a marca de 1 hora e 45 minutos. A profundidade estimada é de 3.300 metros, o momento exato para o envio de um novo pulso acústico. Mas o pulso acústico seguinte nunca alcança os monitores do navio na superfície. Às 11h15 da manhã, as telas no Polar Prince registram apenas silêncio. O sinal de transponder do Titan desaparece completamente da grade de rastreamento. A comunicação por texto cessa de forma abrupta e definitiva. Não há pedido de socorro e não há indicação de que os lastros de emergência foram liberados. A ausência de dados cria uma galopeia de interpretação na sala de controle flutuante. O protocolo padrão para perda de comunicação exige que o submersível inicie o retorno imediato. Horas se passam e a superfície do Atlântico Norte permanece intocada. Uma massiva operação de busca internacional é acionada, cobrindo milhares de quilômetros quadrados com aeronaves e navios. As equipes de resgate operam sob a esperança de que o veículo esteja intacto, talvez à deriva na correnteza. Por que os sensores de alerta falharam em prever o colapso estrutural da fibra de carbono? A resposta não estava na superfície, mas na complexa física dos materiais compostos sob pressão extrema. A fibra de carbono acumula fadiga mecânica de uma maneira fundamentalmente diferente dos metais puros. Enquanto o titânio deforma plasticamente antes de ceder, a matriz de fibra desenvolve delaminações internas, invisíveis a olho nu. Cada fio de carbono microscopicamente rompido transfere a carga de pressão para os fios vizinhos. Ciclos repetidos de compressão em mergulhos de teste anteriores fragilizaram as junções entre as milhares de camadas do cilindro. O monitoramento acústico confiava na premissa de que a degradação estrutural seria lenta e progressiva. A equipe de busca lança boias sonares na água, tentando captar qualquer ruído de batidas metálicas. Os microfones escutam o vazio, enquanto robôs de águas profundas são preparados para a descida. A descida dos robôs confirmaria uma realidade matemática já documentada por uma rede militar confidencial. Dias após o desaparecimento, a Marinha Americana revelou dados de seu sistema de vigilância acústico. No exato momento em que as comunicações do Titan cessaram, os hidrofones captaram uma anomalia sonora profunda. O registro mostrava um pico agudo de energia, a assinatura inconfundível de uma implosão submarina. A 380 atmosferas de pressão, o colapso estrutural não é um evento mecânico gradual. Quando a integridade do cilindro falhou, a água do mar invadiu o espaço interno a velocidades supersônicas. A energia potencial maciça acumulada pela coluna de água foi liberada em uma fração microscópica de tempo. A física da dinâmica de fluidos demonstrou que o processo inteiro durou menos de 1 milésimo de segundo. O cérebro humano requer cerca de 13 milissegundos para processar informação visual e registrar a dor. O fim ocorreu muito antes que o sistema nervoso dos passageiros pudesse sequer perceber a falha. O ar dentro do submersível foi comprimido tão violentamente que ocorreu uma ignição instantânea. As temperaturas internas atingiram níveis extremos por um breve momento, antes do resfriamento abrupto pela água do mar. A confirmação visual veio quando o veículo operado remotamente Odysseus atingiu o leito oceânico perto da proa do Titanic. As câmeras de alta definição do robô iluminaram os destroços espalhados no sedimento claro da planície. O cone de cauda do Titã repousava isolado na lama escura. A escotilha frontal apareceu com a espessa vigia de acrílico completamente ejetada de seu redramo. As duplas de titânio permaneceram relativamente intactas, separadas e distantes do corpo central. O cilindro de fibra de carbono, no entanto, foi reduzido a fragmentos desfeitos e irreconhecíveis. Os fragmentos desfeitos no sedimento respondem à questão central do projeto Titã. Quando a inovação tecnológica ignora as equações fundamentais da pressão absoluta, a física corrige o erro com precisão absoluta. A fibra de carbono e os sensores acústicos não podiam alterar o comportamento termodinâmico da água a 3.800 metros. A falha catastrófica não foi um acidente de navegação, mas o resultado geométrico da fadiga acumulada. O material composto foi submetido a forças cíclicas de compressão para as quais não possuía resistência isotrópica. O abismo permanece um ambiente neutro, operando sob regras matemáticas que não se curvam à confiança humana. A pressão absoluta continua atuando na fossa escura, moldando a geografia profunda e dissolvendo o que não pertence ao fundo. Muito além das rotas de naufrágios metálicos, a biologia encontrou maneiras de prosperar onde o titânio cede. Um predador invertebrado de 10 metros de comprimento desliza pelas correntes geladas, caçando com olhos do tamanho de pratos. A lula colossal aguarda em silêncio, uma sombra real se movendo no limite do alcance visual.